5899, táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 08. Alfa, Kilo, Pátio 3, para 08. Decolagem, vento, uma Salvador, boa noite. Chegou no 805. 805, boa noite. Contato radar, escutou 370, sai da POCA. Sai da POCA, 370, boa noite, 05. 5522, controle 1 no 935. 370 Natal, da escola da 10, curva esquerda, da PUCA de Pato, Zulu 10. Santo André 522, controle 1935. Santo 322, meia, cotejamento correto, chame pronto. Chamaremos no 07, obrigado. Voo 1714, chama Recife, no 25.45. 2545, voo 1714, boa. 370, boa noite, a sua identificação autorizada a Mari, desce até 4 mil pés, 2014. Autorizado, tá? Bom, 805, chama Recife, no 2545. 2545, 805, boa noite. Jet 6746, desce 2 mil pés, está autorizado a final ILS, reporta estabilizado. 2 mil pés, reportará estabilizado, 6746. Estabilizou no posto de localizador, o PES 3520. 3520, chama a torre no 862, eu vou pôr. 86, muito grato, bom. Salvador, muito boa noite, o TAN 3520, estabilizado e aliado. 3520, boa noite, o ajuste em Salvador M14, o vento, uma centena com 10 nós, checo 30 em pouso autorizado, pista 10. 3 está baixado, checado, livre pouso no 0, 3520. Salvador 3537 para pushback. 317, ciente na remota, 1-3 autorizada, reporta táxi. Reportará o táxi 317. localizador AV 6746. 6746, torno 962, tomou pouso. 962, obrigado. 52051, na minha escuta, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Sua escuta via Alfa, reporte antes da Juliette, o plano 3520. Corre, objeto 6746, está travado 10. 46, o ajuste em sala 2014, o vento uma centena, 109, pista livre, pouso autorizado. Livre pouso, é 6746. Mano da inspecção Juliette, o 3520. 3520, prossiga até a portão 5. Ativa, vai prosseguir até o 05 do 3520. Meia vai observar um tráfego da TAM parqueando no portão 5, vai taxiar via Pátio Índia, 18,5 ponto de espera, ajuste 1014. Web na minha escuta, táxi via Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette, portão 2, 6746. Prontos? Prontos. 3-1-7 autorizado. Ingresso de decolagem, 1-10-9-14 no ajuste. Colado 59, 1935, bom voo. 1935, bom, obrigado. Controle Salvador, bom dia, 3P5317. TP5317, bom dia, contato radar, fuga restrito, nível 300, sai da Momo. Restrito a 300, Momo. Salvador, boa noite, 3170, vai passar o Interterra, baixei pra bom. 3170, boa avistada, ajuste no 0-1-4-13089, tem pouso autorizado, pista 10. Gente, o pouso autorizado, 3170. Controle, boa noite, azul, 4178. Informação Eco. 4178, boa noite, aciona a identificação. Boa direto, Duna, 2000 pés, 1014, reporte localizador. Duna, 2014, reporta LOC 4178. Salvador, 3226, portão 7, postamento. Prezado no 7, reporte táxi, 3226. Zona 7003, na minha escuta, táxi via Alfa e mantente da Juliette. Alfa vai manter a Juliette, tá 3520. Tá 3520, pronta a cópia. Chega, tá 3520. 3520, autorizado Aracaju, 190, decola 10, curva esquerda, saída Pucajamo, após direto. Controle 1935 e seu transponder 5537. Seu 190, autorizado em Aracaju, decola 10, curva esquerda, posto Pucajamo, é a saída 1935, motor 5537, o transponder está 3520. 3520, correto, reporte pronto. Será. Obrigado. DP5317, chama Recife 12545. Recife 12545, monte, obrigado. Mantenha a pressão, fruto. 3170. Fortaleza, confia em PB. Gente, 91 no PB, táxi via Pátio Índia, o ajuste em sala 2014, 1862, eu ponto espera, bom voo. Passagem gráfica da sua companhia, após o mesmo, prosseguirá portão 7.